estava ali em Betânia, tão triste chorando em grande agonia. Lázaro, que Cristo amava, no túmulo estava há 4 dias. Então as duas choravam, creio que lágrimas dos olhos caíam. E os judeus pelejavam e não consolavam Marta e Maria. Lázaro sai para fora, viram o defunto sair. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Bastante alegria em Marta e Maria do que aconteceu. O seu irmão estava morto, com o poder dos céus Lázaro viveu. Cristo, ele é poderoso e sempre velando pelo povo seu. Ele promete o que crer é o que vai ver a glória de Deus. Lázaro sai para fora, viram o defunto sair. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir.